but you treat me so unkind. And I beg, I will never forgive you anymore. Little girl, I will never forgive you anymore. You know you did not want me. Baby, why didn't you tell me so? And I'm running down to the station. Just that first mail train I see. My dear, coming now. I'm running down to the station. Get that on first mail train I see. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, do dia 16 de agosto de 2011. Robert Johnson. Alcir, com todo respeito, tira um pouquinho, por favor, daqui de mim, aqui da minha voz, por favor. Estamos ao vivo, tá? Obrigado. Ao vivo até meia-noite. Vamos atacar de John Peel? Can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcelo de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca that has many things in common with your program. Has tuned into your program today because of the Strokes session. Espetáculo, hein, meu amigo? Já mostramos essa edição mega especial de Robert Johnson. As gravações todas dele num CD duplo comemorativo aos 100 anos da criança, Robert Johnson. The Complete Recordings. E aí, Alcir, tudo certo aí, cara? Belezinha, Maval? Boa noite. Obrigado. Você já deve participar do Ronca Ronca pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Estamos ao vivo para os cinco cantos do planeta em oifm.com.br e para o seu rádio em frequência modulada oifm BH 94.1, oifm Campinas 94.1, oifm Porto Alegre 90.3. Hoje uma noite muito especial para Porto Alegre. Oi FM Recife 97.1, Oi FM Ribeirão Preto 94.1, Oi FM Rio de Janeiro 102.9, Oi FM São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite. E dá vontade de ir até meia-noite com o Robert Johnson, que tal, hein? Porque o Robert Johnson está de novo no programa? Porque durante a semana ele recebeu mais ou menos 1,5 milhão de pedidos para fazer parte dessa edição do programa. Assim como a Fofa, que vai entrar a seguir, recebeu quase o mesmo número. E, sobretudo, nesse momento agora que vai entrar, ela sendo apresentada por Joe Strummer. Let Nina Simone rule the world. Ronca, ronca. Oi, FM. Certain kind of light that's never shone on me. I want my whole life to be live with you, live with you. There's a way, everybody say, do each and every little thing. But what rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Got it. Alô, governador. Puta que parile. Mamãezinha do céu. Coisa de doido. É de tirar pica-pau do oco. Cabeleira altíssima. Tá bom pra você, Malval. Grande abraço do Edu Negro pra você e pra toda a nação ronqueira que rasga o brasa. E rasga o brasa mesmo, meu amigo. Cabeleira altíssima de nossa audiência. Gente de Vitória, Recife, Salvador, Vanessa ali como sempre. E aqui ao fundo, Stiff Little Fingers, que mais uma vez, a banda veio ao brasa. Você bota de novo o nosso ouvinte Curitiba também, do Edu Negro. Bota de novo a vinheta dele, por favor. Alô, governador. Puta que pariu. Mamãezinha do céu. Coisa de doido. É de tirar pica-pau do oco. Cabeleira altíssima. Tá bom pra você, Malval. Grande abraço do Edu Negro pra você e pra toda a nação ronqueira que rasga o brasa. Isso. O Ronca Ronca é um clima muito família. E a esposa do Edu, responsável por essa vinheta, a Doce Dani, como ele próprio diz aqui no e-mail, faz aniversário, como é que é? Hoje, a família está em preparativos para a filha dela. Então, o Edu pede da gente, Alcia, um beijo especial à Doce Dani. Então, você, em nome da família Ronca Ronca UFM, mande um beijo para a queridíssima Rádio Patroa do Edu de Curitiba. Um beijo pra Dani. É isso aí. Beijo. Doce Dani. Estamos ao vivo, ok? Participe do programa pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Alcir, tem o Tony Platão, essa lenda da UFM e do rock bola, da música brasileira. Um irmão que eu tenho. Eu não tenho irmão, mas tenho o Tony. Diga lá. Oi, aqui é Tony Platão. Eu também tô ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, o mito. Isso aí. O Tony foi um dos muitos que assinaram a coleção completa lançada pela Editora Abril de todos os discos do Tim Maia. Então, no início da Atrozoba, lá quando 2011 começou, quem assinasse o projeto inteiro, recebendo todos os discos da discografia do Tim Maia, como brinde no final da história, receberia o tão falado Tim Maia Racional 3, um projeto que o Cassim, nosso amigo Kamal Cassim, estava envolvido quando o material chegou até ele. E o Tony assinou o negócio e eu falei: Tony, eu tô de olho no teu disco, cara. Eu não assinei, comprei os discos individualmente, mas tô de olho nesse Tim Maia Racional 3. E o Tony fez a gentileza de deixar hoje aqui, depois do Rock Bola, essa edição bacana pra caramba, Tim Maia Racional 3, lacrada. E nós vamos desvirginar o disco. Assim, a virgindade do Tim Maia Racional 3 foi pro espaço, como já deveria ter ido há muito tempo. Eu não ouvi o disco e nós vamos colocar aqui ao ser. O disco tem 6 faixas. Que tal a quinta? Olha que nome espetacular, tem tudo a ver com a cabeleira altíssima da nossa audiência. A música tem como título Nação Cósmica, tá bom pra gente conhecer esse Racional 3? Vamos lá então. UFM. O Brasil já é considerado uma nação cósmica por haver nascido no Brasil o conhecimento de preparação da humanidade para entrar em contato com o nosso verdadeiro mundo de origem. O supermundo racional. Uma vez a pessoa ligada ao mundo racional, começa a receber orientação consciente, positiva e certa, do racional superior. E daí, tudo dando certo na vida de todos, a pessoa fica ligada pela energia racional, a energia pura, limpa e perfeita, por ser do mundo de puros, limpos e perfeitos. Desligada da energia animal, a energia elétrica e magnética, causadora de todas as ruínas da humanidade.

Diga, papapará, papapará. Diga, papapará, papapará. Muito bem, deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Aí ao fundo, nosso queridíssimo Steven Allison, mais conhecido aqui e em outros pontos do planeta como Flying Lotus. Esse é o terceiro disco da criança e ela, a criança, se apresenta dia 19 no Sesc Araraquara e no dia 20 no Sesc Belenzinho, em São Paulo. Nada melhor do que o Flying Lotus, depois da Nação Cósmica, do Tim Maia, Racional 3. E o Flying Lotus vem a ser sobrinho-neto de Alice Coltrane, consequentemente, sobrinho-neto de John Coltrane. Tá bom, né? Estamos ao vivo, participe do programa pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Aproveitar o Flying Lotus ao fundo para informar que a terceira edição do Multiplicidade em 2011 apresenta o fio desencapado do Scanner, que traz para o Oi Futuro do Flamengo a performance óptico-sonora. Presta atenção, Alcir, que abalou as estruturas emocionais de Bjork e Aphex Twin. Scanner, londrino, já trabalhou com Radiohead e Laurie Anderson. A experiência mediúnica acontece dia 18, quinta-feira, às 19h30, 15 merréis o ingresso. E a sala do Oi Futuro Flamengo é muito pequena. Então, sebo na canela, gente boa. Mais uma edição, a terceira edição de 2011 do Multiplicidade. Ronca, ronca. Oi, FM. Ronca, ronca. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada. Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada. Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada. Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. La vida es eterna en 5 minutos, con él son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, te he vuelto al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos. Te hacen florecer. Donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra. Nunca hizo daño, que partió a la sierra, con él que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, con él que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos destrozado. Suena la sirena, te he vuelto al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel. Ronca, ronca. Oi, FM. Brothers and sisters rocking, a dread beat pulsing, fire burning. Chocolate power and darkness creeping night. Black veiled night is weeping. Electric lights consoling night. A small hall soaked in smoke. A house of ganja mist. Music blazing, sounding, thumping fire. Blood. Brothers and sisters rocking. Stopping. Rocking. Music breaking out, bleeding out, thumping out, fire burning. Electric power of the red bulb, staining the brain with the blood flow and the body. bad, bad thing is growing. Ganja crawling, creeping to the brain. Coat lights hurting, breaking, hurting. Fire in the head and a dread beat bleeding, beating fire. Dread. Rocks rolling over, heart sleeping while rage rising out of the heat and the hurt. And a fist curling anger reaches a her. Then flash of a blade from another to a him leaps out for a kick of a flesh of a piece of skin. And blood, bitterness, exploding fire, wailing blood and bleeding. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying, what's up? Keep listening, man. Africa. Mindness tight on the heads of the rebels. The bitterness erupts like a hot blast. Broke glass. Ritual of blood on the burning. Served by a cruel and fighting. 5 nights of horror on the bleeding. Broke glass. Old blades as sharp as the highs of hate and the stabbings. It's war amongst the rebels. Madness, madness, war. Night number one was in Brixton. Oh, wow. Linton Kwesi Johnson, que arrancou Lágrimas de Sangue, de Julian Temple, terça-feira passada aqui no programa. Na hora que entrou essa música, it was a sound shaking down your spinal column. Five Nights of Bleeding. A criança deu uma tremilicada, manjo. Bibizinho? Bibi, há mais de 15 anos sendo muito mais que uma loja de sucos. Visite o site bibisucos.com.br e confira os novos sanduíches, as novas promoções, a linha de roupas e acessórios e muito mais. E ó, aproveita que a essa hora já está batendo aquela fome e faça o seu pedido pelo Bibi Delivery em uma loja perto da sua casa. Bibi Sucos, a melhor casa de sucos do Rio. Valeu, gente boa. Valeu, sim, claro. Também como valeu a informação ainda agora passada pelo Serjão Bibi, proprietário do estabelecimento comercial. Ele diz o seguinte. Nossa Senhora. Presta atenção, se você quer chegar nesse negócio aqui que eu vou falar. O Bibi vai ser uma das operações de alimentação do UFC Ultimate Fighting, sábado, dia 27, no HSBC Arena. Bibi Sucos, nosso patrocinador de muito tempo, e muito mais do que patrocinador, apoiador, seja lá o nome, nossos amigos de muito tempo, fazem a camiseta. As camisetas do Ronca Ronca há anos são distribuídas gratuitamente, feitas pela turma do Bibi, passadas para o UFM, para o Ronca Ronca, e a gente distribui de grátis para a nossa torcida, sempre apoiando, sempre colaborando, aquela turma que rema a favor sempre. Não tem tempo ruim para o Serjão. Então ele informa hoje: o Bibi vai ser uma das operações de alimentação do Ultimate Fighting, sábado, dia 27, no HSBC. Evento coladaço na UFM, né, meu amigo? Hot heads, ritual of blood in the blues dance, broke glass. E Alan Sieber acaba de mandar um pombo dizendo que está perdido aqui pela Praça General Osório. Pô, mas não tem um número, não sei o que. Cara, tem um número, sim. Então tá, tô chegando aí. Então tá, estamos esperando. Participe do programa, estamos ao vivo pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Night number 5 at the Telegraph. Vengeance walk through the doors. Olha a mensagem do David. Não uso palpitar, sugerir nada. Keep going. Abraço e parabéns de cabeleira alta, David. Olha de onde vem a criança. Coordenador de Desenvolvimento MBA USP. Manja? MBA da Universidade de São Paulo. David, coladaço com a gente. Oh, the stabbings and the bleeding and the blood. It's war amongst the rebels. Madness, madness, war. Outro, fala, aqui é o Bernasconi, ouvinte do programa. Olha só, Alcir, estamos na casa de Sérgio Greif esperando para comer um pato assado. Ronca, ronca. Oi, FM. Até que tá bom pra gente hoje, né, Alcir? A gente tá se entendendo. Mas assim, voltando aqui. Estamos na casa do Sérgio Greif esperando para comer um pato assado com purê de batata baroa, com molho de gengibre, cogumelos diversos assados com saquê e molho molhos balsâmicos. Ele pediu para mandar um e-mail, pois está com a mão no pato. Vamos jantar ao seu som, arrebenta. Grande abraço, Bernasconi, Amália e Sérgio Greif. Meu Deus do céu, cara. Olha a responsabilidade do Ronca Ronca, cara. Alcir, tem pederneiras aí, cara? Estas, mais de mesa. Aqui do lado, pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Voltamos em seguida com o esporte. You don't care. You don't care what I do. You don't mind if I find somebody new. If I walked away and said goodbye. Pelo sim, pelo não, vote na Rose do Salão. Ronca, ronca. Se o Sérgio Greif com os Blue Caps dele estão todos engalfinhados com pato, purê de batata baroa, molhos balsâmicos e coisa e tal, hoje é aniversário do Estevão Cazé, nosso amigo de muito tempo, fez o som do compacto do Ronca Ronca, está aniversariando hoje. E diz ele que o Rega Boff é com Ronca Ronca de fundo. E aqui o compacto do Binário, com o Estevão fazendo parte. Parabéns, Estevão. Vamos tomar aquele suquinho de tangerina essa semana. Ronca, ronca. Oi, FM. Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. A pauta hoje está muito longa, meu amigo, e eu com certeza absoluta não vou conseguir passar toda a pauta para a nossa audiência. Aqui ao fundo, um disco-livro, um CD-livro, que será lançado sexta-feira. O artista plástico e músico Alexandre da Costa lança CD e livro Adjetos, com exposição e show nesta sexta-feira, 19 horas, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, na Rua Jardim Botânico 414. De grátis. Esse é o CD, é a música que vem num livro espetacular, que está aqui, que nosso visitante pode dar uma besourada. Adjetos, do Alexandre Costa, sexta-feira, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Jardim Botânico. Sexta-feira, às 19 horas. E aí, Malval, e aí, galera do Ronca Ronca. Aqui é Vanessa Lee, ligada sempre através da internet, direto de Salvador. Thank you. ao ser com Robert Crumb tocando e cantando, vamos fazer um teste com o microfone do nosso convidado. Boa noite, Alan Sibir. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo. Cara, que espetáculo isso aqui que eu tenho nas minhas mãos, hein? Diz o texto, vamos dizer, é um encarte desse grupo maravilhoso, Los Chinelos Superstars. Um super grupo, na verdade. Que diz o seguinte, em 2010, Vander Wildner, Carlos Eduardo Miranda, Flu, Flávio Basso, também conhecido como Júpiter Maçã e Educar, resolveram formar a maior banda de toda a história do rock. Os caminhos e os recursos eram ilimitados. A ambição, idem. A primeira providência foi mandarem esculpir suas gloriosas faces no maior lixão de Porto Alegre. Feito isso, tiraram férias e ainda não voltaram. Essa é a arte feita pela nossa visita que nós vamos colocar a partir de agora num sorteio cabeleira altíssima para a nossa audiência Planeta. É um disco profético, né? Talvez... Com certeza absoluta. Essa obra absolutamente exclusiva da nossa audiência pode parar em todos os cantos do planeta. Quantos minutos para a Bolívia, Alcir? 5? É mesmo tudo isso? Então, Seber, vamos fazer o seguinte. A rapaziada está muito fissurada atrás desse desenho que você fez especial. Sério? Alguém quer um desenho meu? É só porque não estão pagando. E na única oportunidade que nós tivemos para conversar o que fazer hoje, nessa hora, segunda hora do programa, nós combinamos de colocar esse seu trabalho na mão de alguém que tenha um relativo conhecimento do seu, da sua história. Espero que numa mão feminina. Exatamente. Se possível for. É, de preferência. O outro lá está com a mão no pato nesse exato instante. Então, você pode fazer a perguntinha. Uma daquelas duas que você... Ah, sim. Que... Lembra delas? Lembro. Então, o Seber vai fazer a pergunta e a rapaziada que souber, lógico, a partir desse instante já pode participar da promoção dessa masterpiece que eu tenho nas minhas mãos e será devidamente fotografada daqui a pouco para entrar no site do Ronca Ronca amanhã. Então, na hora que ele completar a pergunta, o endereço para a sua participação é roncaronca@oifm.com.br até 11h45. Qual é a perguntinha, Silvio? Então, a pergunta é: quem manda em Bifaland? De novo, por favor. A pergunta é: quem manda em Bifaland? Essa é a pergunta. Responda pelo endereço roncaronca@oifm.com.br até 11h45 e mais tarde, bem mais tarde, nós vamos sortear o Felizardo, que vai receber em qualquer ponto do planeta esse trabalho espetacular, meu amigo. De grátis. É, isso aí. Dima aqui, tá gravado o telefone, viu? Mas, pai, eu sempre tenho uma remela nos olhos. Tá gravado o telefone aqui, nós pregamos o Dima aqui, viu? Rapaz, pô, eu vou aí pra ver esse Dimas. Pois venha, rapaz. Oxe! Rapaz, tu não é um Paulinho remela? Se eu fosse filho de tua mãe. Remela? Ronca, ronca. Eu sei que eu ando bebendo demais. Você já me disse, eu sei que eu ando caindo no chão e que isso causa uma má impressão. Eu sei. Eu sei que eu ando caindo no chão e que sou quase um alcoólatra. Quase um alcoólatra, eu sou quase um alcoólatra. Quase um alcoólatra. Disso, quero que você entenda. Só quero que você entenda o quanto eu preciso disso. Sou quase um alcoólatra. Quase um alcoólatra. Eu sou quase um alcoólatra. Quase um alcoólatra. Alô? Quem é? Tô Luiz? Sim. Fala, Barreto. Quem tá falando? Oi? Quem tá falando? De Augusto. De Augusto? Pô, tá com a voz fina, viadinho. Liga o aparelho aí, liga o aparelho da polícia. E o que é, meu filho? O que é? O que eu tenho que fazer? Liga o aparelho da polícia aí? É. Com o Vander Wildner aí ao fundo, a nossa audiência já percebeu que nós definitivamente estamos por conta dos chinelos. Los Chinelos Superstars. Um dos integrantes do Los Chinelos Superstar, Vander Wildner. Cuja capa está aqui no estúdio da UFM e que certamente semana que vem estará emoldurando a sala de jantar de algum ouvinte do Ronca Ronca. Então, para isso, você participe até 11h45. Respondendo pelo endereço roncaronca@oifm.com.br a pergunta do Alan Sieber, que está com a gente aqui ao vivo. Que é quem manda em Bifaland? Quem manda em Bifaland? É para ser difícil, né? Se é que é difícil. É, não, essa é só para o meu secto de fãs. É verdade. Por falar em secto de fãs, existe, Sieber, uma comunidade cabeleira altíssima nesse exato instante, no Conic, em Brasília, a turma da Kingdom. Kingdom Comics. Exatamente. Rapaziada, cabeleira altíssima ali, fissurada na sua participação no Ronca Ronca, e vão participar, lógico. Conheço-os. É, isso aí. Alcir, vamos dar um apertete, Bolívia? Então vai. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca. Curtindo. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Oi FM. Livre. Ronca Ronca. Oferecimento Bibi Sucos. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca do Maurício Valadares. Oi FM. Well, you're my friend, it's what you told me. And can you see what's inside of me? Many times we've been out drinking. Many times we've shared our thoughts. A nossa audiência já participa loucamente da promoção. E nós vamos seguir ao vivo com o Alan Sieber até meia-noite. E a minha ideia, na real, Sieber, era colocar o programa na sua mão. Sério? Sério. Vamos lá, então. Ficar aqui sentadinho. Você é um homem de comunicação em várias frentes. Certo. Aliás, você poderia... Aliás, você poderia... É, só frentes, né? Que fique claro. Você poderia, para a nossa audiência, estamos rasgando o Brasil da sua cidade de Porto Alegre até Recife e pela internet falando com todos os cantinhos do planeta. Você poderia, em algumas poucas palavras, dizer a quem não te conhece, mais ou menos qual o seu caminho dentro dessa comunicação pela frente que você tão lindamente reagiu. Bem, eu sou cartunista desde, sei lá, na verdade desde que eu me conheço por gente, sei lá, mas pratico e sou pago por isso desde 93 e publico na Folha, na Playboy e agora tô com um programa no Canal Brasil, Trash Hour, que é uma ideia do meu conterrâneo Fabiano Maciel, que é uma espécie de... anti-talk show, né? Vai estrear dia 22 de agosto, na faixa da meia-noite, lá no Canal Brasil, 66. Quando o Fabiano me chamou pra essa empreitada, eu falei... A primeira coisa que eu lembrei foi... Porra, Fabiano, eu sou gago. Não sei se... você notou. E outra, eu também não sou muito desenvolto frente às câmeras. Aí ele falou, não, tudo bem, não, vai dar certo e tal. E aí partimos pra essa empreitada e... fizemos 13 programas. E deu certo. Olha, isso... eu sou meio suspeito para falar, mas eu... Enfim, eles foram feitos. Né? Eu conto com uma partner também, a mulher audiência, que é uma mulher... Enfim, uma... Como se a Ellen Roche e a sei lá, a Jane Birkin tivessem um filho, uma filha. E ela malhasse muito. Essa é a nossa mulher audiência, Tatiana Moraes. Quando é que estreia o programa? Estreia dia 22 de agosto, na próxima segunda, na faixa da meia-noite do Canal Brasil. Então, já devidamente apresentado, vamos então voltar a essa ideia do Alcir e eu ficarmos aqui apreciando o que seria um programa de rádio feito por você. Você já fez rádio alguma vez? Não, não. Eu só fui a programas de rádio, mas não, nunca fiz rádio. Já teve vontade de fazer? Já. Eu gostava de programa de humor no rádio. Coisa que não tem mais, né? Porque a música participa da sua vida 25 horas por dia, né? Eu não consigo trabalhar sem ouvir música. Não, não... Na verdade, eu não consigo fazer nada sem ouvir música. Quer dizer... Tem coisas que eu consigo fazer sem ouvir música. Que não atrapalha muito. Né? Que não atrapalha muito. Mas eu o silêncio, na verdade, é uma coisa que pesa mais pra mim do que a música. Então, sempre tem alguma coisa rodando, assim. Eu sou meio... tenho um... Sei lá, tenho um gosto meio esquizofrênico, talvez, né? Tipo, sabe, vou do clássico pro punk rock, do jazz, pro hardcore, enfim, não. Eu sou bem eclético, apesar de odiar essa palavra, né? Foi muito deturpada ao longo dos anos. Mas a vontade de fazer rádio sempre ficou ali circulando, de querer mostrar. Você tinha vontade de mostrar as músicas que você eu ouvia? Eu tinha no sentido de tipo, eu sou rei, né? Pô, agora eu vou obrigar vocês a ouvirem a porra da minha música. Não basta só... Você já obrigou o Vander Wilder, né? E nós vamos partir para uma outra música que você vai nos obrigar a ouvir, que é uma cover dessa versão aqui, ó. O cidadão que nós vamos ouvir a seguir fez uma cover dessa música. Essa aqui, ao fundo, é original, ó. A original é mais deprimente ainda. É exatamente, é. Ele foi, o nosso ídolo, foi pegar uma coisa muito lá para baixo mesmo, né? Ele não tá vivendo bons dias. Você pode apresentar o cidadão que vai entrar a seguir com uma cover de I See a Darkness. Enfim, meu amigo de horas solitárias, Johnny Cash. Ronca, ronca. Oi, FM. Well, you're my friend. And can you see many times we've been out drinking, many times we shared our thoughts, but did you ever, ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive to live, I won't let go. But can you see it's opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful. And position comes blacking in my mind. And that I see a darkness. And that I see a darkness. And that I see a darkness. And that I see a darkness. Did you know how much I love you? Is a hope that somehow you can save me from this darkness. Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives, together or apart, alone or with our wives, and we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep. My best unbeaten brother, this isn't all I see. Oh no, I see a darkness. Oh no, I see a darkness. No, I see a darkness. Oh no, I see a darkness. Did you know how much I love you? Is a hope that somehow you can save me from this darkness. Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Let it get back. Ronca, ronca. As árvores somos nós. Nós. As árvores somos nós. As árvores. As árvores somos. Somos nós. Alcir, uma informação para você é, sobretudo, que segura as rédeas da tecnologia do Ronca Ronca. Terça-feira que vem, dia 23, o programa será gravado. Sabe por quê? Porque, para minha felicidade, eu fui convidado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama para fazer o som da festa show, comemorando os 113 anos do Vasco, que vai acontecer no Citibank Hall, na Barra da Tijuca, com as participações já confirmadas. E Martinho da Vila, tem Martinho da Vila aí, cara? Eu sou vascaíno agora também. É, agora vamos pular de... Com presença de Martinho da Vila, Paulinho da Viola, de Cro, uma lenda. Fernando Abreu, Erasmo Carlos, Tereza Cristina, Nelson Sargento, Luiz Melodia, enfim. Uma mega festa show comemorando os 113 anos do Vasco lá no Citibank. Já fiz no site do Ronca Ronca a promoção. Então, como o aniversário do Vasco é dia 21, a festa é dia 23... Terça-feira nós estaremos no ar, aqui na UFM, mas devidamente gravadinhos. Tem aí, Martinho? Aí, gente. Todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Martinho da Vila. Tô ligado. Mas você é vascaíno, então, Cíbia? Eu, na verdade, a minha posição futebolística sempre foi ser... Nem colorado, mas antigremista. Entendi. É eu não chego a ser colorado, eu só não gosto de gremista. Sei. No Rio, eu moro aqui há uns 12 anos, eu nutria uma simpatia pelo Flamengo e tal, time do povo, etc. Mas comecei a ser seduzido, no bom sentido. To see a darkness. Pelo Vasco, é. Aí teve aquele principalmente texto... pela figura carismática de Eurico Miranda. Agora eu entendi tudo. Ele mas... é rock'n'roll, é. Mas teve... mas teve aquele texto do Chico, né? Chico sabe que você leu. Bom, foi importante para sair do euriquismo, para você perceber outras sutilezas. Sim, o Vasco não é só isso, claro. Exatamente. Não, é que na verdade o que, enfim, além do Eurico e daquele... célebre episódio da camiseta, que pra mim é um clássico, um dos clássicos. É, são vários. Né? Mas a nova camiseta do Vasco, eu acho linda, a nova camisa do Vasco, que é quase uma camiseta da Ku Klux Klan. Vou te arrumar uma. Você foi devidamente convidado aqui pelo marketing do Vasco para essa festa dia 23, tá? Ah, muito obrigado, estarei lá. É. E aqui ao fundo, nossos queridíssimos. De fala. Vejam bem como seria a minha rádio, viu só? É melhor eu realmente não entrar nesse ramo. Estamos aguardando você de braços abertos, a gente quer isso. E quando você, esse disco do... Esse disco de fala é um dos discos mais vagabundos da história. É isso aí. Lindo, é. Screw You. É uma edição em vinil. Ele conta com um cover do Led Zeppelin, que provavelmente também é o cover mais vagabundo rock and de roll, todos. Né? É incrível, é irreconhecível. Imagina o Jim Page ouvindo isso. Nossa, né? Não, ele nem está morto, mas se estivesse, se contorceria na tumba. Ô, pessoal, vamos adiante na sua rádio, Alan Sieber. Vamos partir para outro sustentáculo da música gaúcha e que está no... Vamos voltar a fita aqui. Está no ar a promoção com a capa da super banda gaúcha Los Chinelos Superstars, composta por Vander Wilder, Carlos Eduardo Miranda, Flu, Flávio Basso, também conhecido como Júpiter Maçã, e Edu K. Uma arte especial, se você saiu de trás da moita nesse exato instante, uma arte especial, um desenho espetacular, feito pelo Alan Sieber para a nossa audiência. Está no ar a promoção. Participe pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br respondendo a pergunta. Quem manda em Bifaland? Quem manda em Bifaland? Mande sua resposta para roncaronca@oifm.com.br. 11h45 a gente bota a tampa, tá? E sorteia promoção valendo Brasil. Brasil não, valendo planeta. Qualquer lugar. Galáxia. É, galáxia. Mas, Alan, você que tem a música ocupando seus tímpanos 25 horas por dia e já teve vontade de se envolver em rádio, de colocar, obrigar as pessoas a ouvir as minhas músicas. A sua, né? Seleção? Eu faço isso no meu estúdio. E, eventualmente, eu escolho uma música, sem exagero, e ouço ela durante 3 semanas. No repeat, é sério? A música, não é o disco? Não, é o disco. Quantas pessoas trabalham com você? Trabalham 5 pessoas. Todas sintonizadas na mesma vibe? Não, todas têm fone de ouvido. Olha só, descontrole total aqui na caixa de mensagens do Ronca Ronca. Hein? Valendo a promoção pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Responda a pergunta: quem manda em Bifaland? Para receber essa arte espetacular criada pelo Alan Seber. De grátis, né? De grátis, especialmente para a nossa audiência. Enfim, vamos então ao Plastic. Ah, agora vamos ouvir outro integrante do Los Chinelos Superstar, Flávio Basso, mais conhecido como Júpiter Maçã ou Júpiter Apple, como ele estava nessa fase. Mas enfim, antes de você falar que seus colegas de trabalho todos funcionam com fone de ouvido, eu queria perguntar, você ouve rádio? Eu não, eu confesso que eu não ouço rádio. Não, eu eu ouço a Mac FM. É excelente rádio, espetacular. Pô. Uma das pontas de fazer o rádio bem feito e fora dessa massificação que a gente tenta, né? Eu gosto dos locutores, eu gosto da entonação. Obviamente eu gosto da música, né? Senão não ouvia, mas enfim, eu acho uma rádio classuda. Isso aí. Olha o Led Zeppelin. Deturpado. Então vamos voltar aqui ao Júpiter Apple. Júpiter Apple esse é um disco muito estranho, né? Porque enfim, ele... Pequeno histórico, Flávio Basso, que era do Cascaveletes, né? Uhum. Banda que, enfim, Frank Jorge, ele e tal. Se lançou em carreira solo como Júpiter Maçã e depois ele virou Júpiter Apple e lançou um disco só com letras em inglês e tal, de onde tem essa maravilha que é Bridges of Redemption Park, que nada mais é do que as pontes do Parque Redenção. Ronca, ronca. Banished and kept apart. walking on bridges of redemption. Sou Fabrício Moretti, aqui com Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. Oi, FM. Ronca Ronca recebendo ao vivo Alan Siba até meia-noite com a promoção valendo. Diga quem manda em Bifaland para receber em qualquer ponto do planeta essa arte exclusiva e maravilhosa com a banda Dream Band Gaúcha Los Chinelos Superstars ou Nightmare Band melhor, formada por Vander Wildner, Carlos Eduardo Miranda, Flávio Basso, Júpiter Maçã e Educar. A arte, para a rapaziada ser informada do que se trata, está em roncaronca.com.br. Olha ela aí. Alan, você prefere a música desse disco ou a capa desse disco? Tu de fala? Não. Cadê a capa? Você acha que é fácil, né, cara? Você acha que é brincadeirinha, né? É, desculpa. Eu prefiro a capa. Sabe que eu vou fotografar você nesse exato instante? Porque isso é uma conexão cósmica, como diria Tim Maia, com a nossa audiência. Nós ouvíamos Janis Joplin com a capa criada certamente por uma das suas principais... Sendo que um dos meus maiores ídolos, Robert Crumb, mas ele rasgou o cheque, né? Ele nunca foi pago. Não, o cheque valia 2 mariolas. Era, $300. $300, pra rasgar mesmo. Não, mas ele rasgou porque ele achou uma bosta, tudo. Enfim, Crumb é meu ídolo, referência. Crumb, Angelis, Kevon e Fábio Zimbres foram esses caras que fizeram a minha cabeça. Então você podia mostrar a capa aqui, porque eu vou fotografar você nesse exato instante ao vivo, rasgando brasa de Porto Alegre a Recife, Alan Siber sendo devidamente registrado com Ship Thrills na mão. Pela primeira vez na vida alguém me registrou com uma capa de uma porra de um disco da Janis Joplin, né? Isso é realmente inédito. E eu nem tô bêbado. Então, o Robert Crumb já está registrado, vamos virar a capa para fotografar você com a Janis Joplin. Olha só, muita emoção com ela ao fundo, cara. Puta que pariu, cara. Ao fundo não, na frente. Cara, depois as pessoas ficam cobrando tecnologia do Ronca Ronca. Mais tecnologia do que isso não existe, cara. Hein? Ultra high tech. Porra. Vem cá, e o seu celular, como é que tá, cara? Eu não tenho, quer dizer, minto. Eu tenho, mas eu só uso em viagens. É. Ah, tá. Eu não uso no Rio. Não. Por exemplo, ele deve ter feito uma falta pra você quando você veio pra cá e não encontrou o número. É verdade, eu fiz a peripécia de me perder no espaço de duas quadras. Casualmente, meu estúdio é literalmente a duas quadras aqui do estúdio do Ronca Ronca, da UFM. E aí? Eu me perdi, eu fui, voltei, não achei o número. Celular, você teve que ir para casa umas três vezes e infelizmente eu não consegui atender a sua ligação. Né? Eu liguei para você. Mas isso é uma coisa que me irrita com pessoas que têm celular e me cobram por eu não ter. É verdade, não atendeu. Não atende. É, então, para que você tem e fica me cobrando isso? É verdade, é horrível. Isso é uma coisa irritante. É melhor não ter. É, exatamente. Ou pelo menos não encher meu saco. Here you go on the day I want to love you and hold you till the day I die. I say, wow, wow, wow. Nosso queridíssimo amigo Nick Cave, ao fundo, em faixa selecionada pelo programador Alan Sieber, em sua rádio, Ronca Ronca. Vejam bem, como seria a minha rádio, ó. Espetáculo, cara, porra. Ricardo Caverna, né? Nick Cave. Espetáculo, porra. Você seria top de audiência. Você acha? Vou investir nisso. Quantas vezes você disse que ouve a mesma música? Eu, por eventualmente... Quanto tempo? Por quanto tempo? Ouço, são umas duas, três semanas a mesma música no repeat, assim. Qual durante foi, umas oito horas. Qual foi a última devidamente executada? Lembra, não? Olha, uma... Não, aqui eu bati o recorde, eu acho que eu ouvi um mês. Foi uma música dos Magnetic Fields. Sim. Love's Like a Bottle of Gin. Essa realmente eu bati os recordes, né? Duas semanas, né? Duas semanas. Não, não, foram quatro semanas, que espetáculo. Um mês, né? Um mês, exatamente. É. Muito bom. Vou falar em tempo, Alan Sieber. Como vai o documentário do Pereio? Pereio, eu te odeio. Enfim, esse filme, barra, cruz, foi iniciado em 2001, circa 2001, parado em 2005 e retomei ano passado e estou acabando. Finalmente eu posso falar que estou acabando o filme o documentário do Pereio. Pereio, eu te odeio. Realmente está na finaleira, finalmente. Finaleira mais ou menos o quê, assim? Finaleira, edição final e música. Inclusive, um dos integrantes do Los Chinelos Superstars está fazendo a música do Pereio Judeu, que é o Flu, né? Nosso amigo Flávio Santos. E o Edu K trabalha com você há muito tempo, né? O Edu é uma espécie de Mel Blanc, né? Ele é o cara... Faz todas as vozes para as nossas animações lá da Tosso Graphics, né? Desde lá, focas e paraguaios e gaúchos, paulistas, cariocas, enfim, o Edu faz todas as vozes. O Edu está no Brasil, está morando no Brasil? O Edu... Estamos falando do educado de fala. O Edu, hoje em dia, ele tem uma... Quer dizer, hoje em dia não, há muito tempo ele tem uma carreira internacional. Sim, enfim. Ele toca em Tel Aviv, tem umas coisas assim. Tipo, Edu, Berlim, Tel Aviv, Londres, Bombaim, umas coisas assim. Mas agora, atualmente, ele tá morando em São Paulo. Temos que fazer um ronca-ronca com o Edu K, com o Defala. Aliás, isso é muito cobrado mesmo pela nossa audiência. Eu já fiz com o Edu K uma festa ronca-ronca, na Rua da Carioca, no Cine Ideal, há uns bons 6, 7, 8 anos. Foi um pesadelo. Atrás, um espetáculo, uma noite inesquecível. Mas a nossa audiência cobra muito a presença do Edu K no programa, com a banda, ou de qualquer maneira, ele se apresentando. Mas o Edu, eis um entertainer. O Edu, sim, é, porra, ele... É um espetáculo, cara. Ele é pra mim, enfim, o nosso prince. É verdade. Não falarei mais nada. Lembrando a você que saiu de trás da moita nesse exato instante, hein? Faltam poucos minutos para você participar da promoção da capa da super banda gaúcha Los Chinelos Superstars. Capa criada, nós temos a capa, mas não temos a banda. Pelo Alan Sieber, especialmente para essa noite. Antes todas as bandas fossem assim, né? A banda formada pelo Vander Wildner, o Miranda, que é o outro que está devendo uma visita ao Ronca Ronca. Tentei falar com ele hoje para dizer que você vinha aqui. O Flu, o Júpiter Maçã e o Edu K. A perguntinha é: quem manda em Bifaland, a cidade maldita? Então, mande a sua resposta para roncaronca@uifm.com.br. Restam apenas 5 minutos para a promoção, hein, meu amigo? Coisa de doido esse Nick Cave, né, cara? Olha o som disso, cara. Tem vinhetinho aí? Assim. Olha o clima, hein? Ronca, ronca. Ih, rapaz, não vi não, hein, cara? Ronca, ronca. Imagination is funny, it makes a cloudy day sunny, makes a bee think of honey, just as I imagination is crazy. Your whole perspective it's easy. Start you asking a daisy what to do, what to do. Have you ever felt a gentle touch, then a kiss, and then find it's only your imagination again? Oh, well, imagination is silly. Mas se você no seu escritório, Tosco Graphics, resolver tocar por um mês Chet Baker, a rapaziada que trabalha junto tira o fone de ouvido? É, já, sem sombra de dúvida, já ouviram coisas piores. Tinha uma fase que eu era obcecado pelo Mr. Catra. É mesmo, cara? Duas semanas de Mr. Catra? Três. Mas a rapaziada do seu escritório gosta de quê? Para que você... Ah, eles gostam do que eu gosto, afinal, pô, eu tô pagando, né? Mas, Alan Sieber, se você não tivesse se equivocado nessas duas quadras, a gente teria tido a condição de fazer um programa com mais de uma hora com a rádio, Alan Sieber. Foi uma lástima. Que é o que o povo quer ouvir. Não tenha dúvida disso. O povo quer ouvir. Eu acho que há controvérsias. O povo quer ouvir. O povo quer ouvir a sua rádio, que é a nossa rádio. Exatamente. Esse que é o detalhe. Então nós temos que combinar uma outra vinda sua. Você está aqui do lado, em duas quadras. Não, agora eu já sei o caminho. Exatamente. Então nós não podemos perder tempo, cara, com você se equivocando com o número. Desculpa, enfim, distinto público, eu sou meio autista. You disturb my natural emotions. You make me feel I'm done and hurt and I'm hurt. And if I start a commotion, I'd run the risk of losing you, and that's worse. Ever fall in love with someone, ever fall in love, in love with someone, ever fall in love with someone you should have fallen in love with. I can't see much of a future unless we find out who's to blame. What a shame. Unless we realize it's we are the same. Ever fall in love with someone, ever fall in love with someone, ever fall in love with someone you shouldn't fall in love with. You spurn my natural emotions, you make me feel I'm Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Isso aí, cara. Rapaz, Alcir, você lembra quando a gente começou a mostrar essa vinheta da Edna? Quando a gente comentou, pô, a gente tem que achar uma ouvinte chamada Edna, pra ela se sentir homenageada. E sábado agora, quando eu toquei lá na Casa França Brasil, no Happenings, agradecer mais uma vez a Batman Zavarese pela gentileza de me convidar para fazer o som lá, num evento espetacular do lado do CCBB, com o Miles Davis ali impregnando. Batman, muito obrigado por mais uma gentileza sua. A Edna esteve lá, uma ouvinte nossa. Gente finíssima, fissurada no programa. Ela falou coisas assim que eu tive que dar uma de firme, porque eu choraria copiosamente na frente dela, porque ela falou umas coisas muito... Tipo o quê? O que ela falou? Depois eu te conto quando a gente sair daqui. Edna, um beijo pra você. Não abandone o Ronca Ronca. E essa vinheta será, até aparecer uma outra Edna, sempre voltada para você. Conheci também a Marta, que pediu Johnny Mitchell. Marta, o disco do Johnny Mitchell, Blue, está aqui. Terça-feira que vem ele será devidamente dedicado a você. Enfim, muita gente bacana, muitos ouvintes. Um evento espetacular sábado na Casa França Brasil. Ciber, quantas vezes você tocaria esse clássico do Buzzcocks de enfiado, assim? Quantas vezes? Ah, esse aí eu já fiquei uma semana. Uma semaninha? Mas você sabe uma coisa parecida que volta e meia eu faço aqui, quando alguma música é muito esperada e quando ela chega, ela realmente ocupa todas as nossas expectativas, é tocar 3-4 vezes seguidas no programa. E eu falo, porra, como que você tocou 3 músicas no programa? Ué, a música é do caralho. Por que não? Exatamente, porque não fazer um programa de 2 horas tocando a mesma música? Você faria isso na sua rádio? Porra, eu faria com uma música só. É isso aí que eu tô falando. 5 programas. Oi FM. Oi FM. Ronca, ronca. Galera, aqui é China e muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. Rapaz, olha só, o China de Recife, ele dá uma leve pincelada em quem está conectado ao Ronca Ronca nesse exato instante. Vamos mandar abraços para o Thiago, para o Flávio, o seu xará, o Alan, Marcelo, Nevilton, Alexandre, Guilherme, Manuel, Scarlett, Luiz, Guto, Rodrigo, gente pra caramba. Deixa eu cair mais outros nomes aqui, porque vira a página aqui do bagulho, né, cara? Nossa, muito doido aqui. O Vitor, outro Luiz, o Marcos, Guilherme, Billy Bacon, que lenda, cara. Nado Leal também, nosso colega DJ espetacular. Marcelo, Rodrigo, outro Luiz, Rinaldo, Wagner, enfim, gente pra caramba participando da promoção com a capa exclusiva. Talvez seja um dos raríssimos casos da música, da indústria fonográfica, que nós temos a capa, mas não temos a banda, né? Ainda. Bom, eventualmente é melhor ter só a capa do que a banda, né? Eu já comprei muito disco pela capa, porque a capa era bonita, lógico. O disco era uma merda, mas enfim, a capa era linda. Isso no tempo do saudoso vinil, enfim, como temos aqui e tal. Exatamente, como temos aqui mesmo. Você... No seu pedido musical. Meu setlist. Exatamente, no seu setlist você pediu a música. Olho Seco. Pô, Olho Seco. É incrível, 25 anos depois de ouvir pela primeira vez isso, eu ainda me emociono. Olho Seco, Lutar, Matar. Então é outra capa que você está devidamente fotografado aqui nesse exato instante. Bota mais aqui pra frente pra capa aparecer mais. Com todo respeito, enfia ela mais pra cá, assim. Aí. É isso aí, ó. Tudo amanhã no site do Rock. Outro clássico. O outro clássico? Panic em SP. Alcir, quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? E a gente ia começar a pensar numa nova edição do Ronca Ronca com a Alan Seber aqui. 2 minutos? Por que, né, cara? Por que o tempo passa assim de uma maneira tão sem graça? É, podia ter umas gatinhas e tal. Ronca, ronca. The end is near, and so I face the final. Curtain, you can't. I'm not the queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, with each and every highway. Literalmente acabou o milho, acabou a pipoca. Vamos agradecer a Alan Sieber por essa presença espetacular no Ronca Ronca, pela sua gentileza da capa do disco. Certamente semana que vem estará na sala de jantar. Eu que agradeço. De alguém muito que obrigado. Gosta muito de você, que gosta muito de música, que gosta muito de rádio. Talvez as pessoas comam menos, né? Com a minha arte na sala de jantar. E que sintonizaram o FM ao longo dessa hora praticamente em que você esteve com a gente. O Ronca Ronca começou ao vivo às 10 horas. Mas como o Alan Sieber saiu de duas quadras para lá, não conseguiu chegar aqui num tempo para a gente aproveitar mais a presença dele. Mas vamos marcar uma outra visita. Procede. É que a gente mora num lugar com muitas colinas. É verdade. Terça-feira a gente volta. Não deixe de participar pelo meio roncaronca@oifm.com.br durante a semana, pelo amor de Deus. E amanhã o áudio desse programa estará em oifm.com.br. Obrigado, Sieber. Valeu, Maurício. Valeu a todo mundo aí. Juca, um beijo. Terça-feira a gente volta. Bye bye. Tchau. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.